Olá. Hoje nossa conversa é sobre um tema que, olha, interessa muita gente. Como planejar viagens incríveis sem precisar esvaziar o bolso, sabe? É verdade. A gente deu uma olhada em várias fontes, artigos sobre economia em viagens, guias de roteiro, dicas de passeios mais em conta. E a ideia aqui é bem clara: tirar dali as melhores estratégias, as mais práticas mesmo, para viajar mais e melhor, mas segurando o orçamento. Ok, vamos desvendar isso. Com certeza. E há um desafio super comum, né? Aquela vontade de conhecer o mundo batendo de frente com, bom, a realidade financeira de cada um. Exato. Mas o interessante, e que as fontes que a gente viu batem muito na tecla, é que planejar bem não é só para fazer a viagem caber no bolso. Pode, na verdade, deixar ela muito mais legal, mais proveitosa. A própria organização vira parte da cortiça, sabe? Totalmente. E um ponto que, nossa, quase todo mundo concorda: antecedência é fundamental. Pesquisar o destino, assim, com calma, parece ser o primeiríssimo passo. Sim. Entender o custo de vida lá, a moeda. Teve até um artigo falando da Argentina, como o câmbio favorável pode fazer uma diferença enorme dependendo da época. Pois é, ficar de olho nisso é crucial. E claro, monitorar preço de passagem. Usar aquelas ferramentas, tipo Google Flights, Skyscanner. Escolher bem a data, né? Tentar fugir da muvuca da alta temporada, dos feriadões. Fundamental. Ah, e uma coisa básica, mas que não pode esquecer. Documento. Passaporte, visto se precisar, vacina. Ver tudo isso com tempo de sobra. O fascinante aqui é entender por que essa antecedência funciona tão bem, segundo o que a gente leu. Claro, ajuda a achar passagem e hotel mais baratos. Isso é meio óbvio. Sim, mas vai um pouco além, né? Evita aqueles sustos de última hora, aquele gasto extra que desequilibra tudo. E um ponto bacana que apareceu permite diluir os custos. Tipo, comprar um passeio online antes, às vezes parcelado com desconto. Ah, interessante isso de parcelar antes. Exato. Isso ajuda na organização financeira e, no fim das contas, te dá mais paz de espírito durante a viagem. É quase um investimento na tranquilidade. Faz todo sentido. E aí, saindo do planejamento e indo para a viagem em si, aqui é onde fica bem interessante, eu acho. As estratégias para usar lá. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção nas fontes é essa ideia de escolher destinos talvez com um custo-benefício melhor, ou aqueles menos batidos, sabe? Menos cheios de turista. Destinos alternativos. É só pelo preço ou tem mais coisa aí que os artigos comentam? Enfim, essa dica parece bastante. E outras coisas práticas. Pensar em viajar de ônibus, se a distância permitir. Procurar hospedagem diferente, né? Tipo, alugar um apezinho no Airbnb. Ou ficar num hostel legal. É, e pegando esse gancho dos destinos e das estratégias, as fontes mostram como isso se conecta com a experiência geral. Ir para lugares menos óbvios ou viajar fora de temporada não é só mais barato. Certo. Significa menos fila, menos muvuca. O que para muita gente já faz a viagem valer mais a pena, né? Torna a experiência mais autêntica, talvez. Verdade. A experiência muda. E focar no que é de graça ou mais barato não é só economizar. É um jeito de mergulhar na cultura local. Os exemplos são muitos. Museu com dia grátis. Tipo MASP em São Paulo. Às terças. Sim, o MASP é um clássico exemplo. Ou simplesmente bater perna por bairros vibrantes, como a Paulista ou a Liberdade, também em São Paulo, com aquela feira super característica. Ou centros culturais, como o CCBB, que sempre tem coisa boa e acessível. É verdade, tem muita opção. Ah, e viajar leve, para não pagar taxa extra de bagagem, uma dica bem prática que sempre aparece. Super pragmático, né? E para amarrar tudo isso, entram as ferramentas e a organização. As fontes falam muito de montar um roteiro seu, personalizado, mas com jogo de cintura, flexível. Sim, não pode ser engessado. Adaptado para o seu bolso, para o seu ritmo. Usar mapa online e offline, tipo Google Maps. Não só para achar o caminho, mas para já marcar os lugares que quer ir, otimizar o deslocamento. Ajuda demais na logística do dia a dia. E uma coisa que eu acho ouro, conversar com gente que já foi. Amigo, grupo na internet, essas dicas de quem viveu a experiência são demais. Isso levanta uma questão importante que as fontes sugerem sobre o valor dessa organização. Um roteiro bem pensado, mesmo que flexível, te ajuda a aproveitar melhor o tempo e o dinheiro. Evita desperdício, né? Exato! Evita gastar com transporte errado ou entrar numa atração que nem era tanto a sua praia. Os mapas são super aliados nisso. E as dicas de outros viajantes dão naquele toque prático que guia nenhum consegue dar totalmente. Com certeza! E claro, uma coisa essencial que vários textos reforçam: segurança. Ter um bom seguro viagem e uma graninha separada para imprevistos. Parece até contraditório, né? Mas essa estrutura de planejamento, segundo as fontes, é o que te dá liberdade. Como assim? Libera sua mente para curtir, para ser espontâneo, para lidar com o perrengue sem entrar em pânico, sabe? Entendi. Então, o que tudo isso significa? Qual a mensagem principal que fica? Olha, que viajar bem gastando menos não é um sonho distante. É super possível. Não é sobre abrir mão de tudo, de conforto, ter uma experiência pior. Não mesmo. É mais sobre ser esperto, fazer escolhas conscientes, usar a pesquisa, o planejamento a seu favor para otimizar a grana e aproveitar ao máximo. Exatamente. E para fechar com uma provocação, sabe? Que vem do que a gente leu, mas talvez vá um pouquinho além. Além da economia, que é ótima, claro. Como será que esse planejamento mais cuidadoso, essa busca por viver o lugar de um jeito mais real, sei lá, explorar um bairro que não tá no guia, comer no mercado municipal, pegar o ônibus como um morador? Entendi, sair do circuito turístico padrão. Isso. Como será que isso nos conecta de um jeito mais fundo, mais autêntico com o destino? Talvez a grande riqueza de viajar assim de forma mais consciente com o orçamento esteja justamente aí. Na chance de transformar a viagem em algo com mais significado, sabe? Mais humano. Além de só colecionar fotos de cartão postal.